Cheguei até sentir, o amor ainda existe. Nunca pensei que fosse acabar. Apaixonada estou. Me diz que sou seu amor. Estou cansada de viver ilusões. Eu preciso. Cadê o grito da...